3, 1, 1. 168 a bordo, 168, autonomia de 4 horas, alternando galeão. A bordo, confirmando? Afirmativo, 168. Eu, Xanamia 311, confirmo. Está visual na sua proa, um P3 da Força Aérea. Afirmativo, visual. Xanamia 311, vai seguir o tráfego à sua frente, o antigo Electra. Após prossegue via Pat 1, Índia Alfa, ponto esperando no 0, torre no 86, ajuste no 0, no 6, bom voo e bom dia, Xanamia 311. Só seguir o Electra então e chamar 186, obrigado, 6311. Departure on 119, decimal 35, have a nice flight, sir. Qual a descida? 02, está visual com a Airbus da Avianca no través do 612. Chamativo. Após a passagem do tráfego, ingresso via Juliette, prossegue portão 07 da 3602. As passagens do Avianca, Juliette, 07, 3602. American 980, radar contact on departure. Climb and maintain flight level 370 on Puka departure. American 980. Canal 6250, completo sinal, chame torre, 118.6. 118.6, obrigado. Oi, Salvador, Canal 6250, 1 milha e meia. Gente, o Chiné 6250, avistado, tráfego, ajuste no 0 no 6, alivre o pouso na 1-0, o vento é 070 graus, 62 é nóis. Alivre o pouso na 1-0, Chiné 6250. Salvador, alento 03, ponto espera da 1-0. Gente, alento 03, mantém o ponto espera. 03. Rota 510 autorizado. Informe através de situação. Observe o Airbus da Oceané na curva final após autorizado alinhar e manter a 1-0. Após a passagem do Airbus, a gente mantém o 1-0. 3, bom dia, 360 Guarulhos, está ciente da informação November. Negativo, dá mais. Teria saída prevista por 983? Tá com os cofres? 3, Guarulhos, 360 está autorizado, aerovia Peruísque 50, decola Dono 0 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Aciona 5106, controle 119.35. Teste, mantenha o ponto espera, 319. Vai, mantenha. 6250 Xané, no solo 02, libera direito, 1219 do solo. Direito 219, obrigado. Solo Xané, 6250, livrou. 250 via Alfa, após Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. Deixa na 6250. Yeah. 060 graus, com 5 nós. A linha de decolagem, né? Patrulha. Conhecendo 2085, alterna 1245. 1685, 2540. Bom dia, obrigado. Xané 6311, autorizada a linha e manter a 10. A linha mantém a 6311. Echo 980, Coronel Recife Center, 126.85, if unable, 12545. 126.85, 12545, bearing 980. Viu, Mike Echo Delta, chame o centro, corre, chame Torre Salvador, 118.6, Mike Echo Delta. Decolado ao 04. Ingresse na linha do litoral e chame o controle 1935. Linha do litoral, mil pés, chamada controle 1935, Olimpo 03. Mike Eco Delta, dá presente, prossiga direto para a cena do vento do circuito não padrão, sobre o shopping Salvador Norte, e aguarde a base da 17. Olimpo 03, o senhor vai para, direto à área Netuno? Firmo. Ok, estou autorizado direto à área Netuno, subindo inicialmente 2 mil pés. Autorizado à área Netuno, inicialmente restrito 2 mil pés, o Olimpo 03. O senhor tem condição de informar a radial inicial, que vai interceptar para prosseguir para o Netuno? Afirmativo, é 170 para 30 milhas, nosso ponto de entrada na área. Ok, 170. Ano 0, vento 070 graus, 5 nós, 6319. O Mike X-Delta, não há tráfego a reportar na final da 1-0 e chame na final da 1-7, o ajuste é no 0 no meia. Oceano 6311, decolador 07, chame o controle 1935. 1935, obrigado, doutor. O gráfico do Índia está livre o táxi para a interseção da Bata. Chame para ingresso na 17. 600 na proa. Gente, mantenha a proa até 3 mil pés. Após estar autorizado a curvar à direita na proa da posição da El. Mantém proa até 3 mil, depois direita da El 6319. Afirma. Olimpo 03 irá se afastar quantas milhas? Concentro 03? Quantas milhas o senhor irá se afastar para Salvador? Salvador. Certo, é 150 milhas de Salvador. Sente. O Mike Delta avistado, cheque trem, está livre o pouso na 17. O vento é 90 graus, 4 nós. Abaixado, você está avistado pela 17, Mike. Controle Salvador, trip 5414, passou coral no 30, transfere. Controle Salvador, trip 5414. Olimpo 03, autorizado a descensão agora até o 055. Viva a ascensão para o 055. Controle Salvador, trip 494. Trip 5494, acione identificação, chega da mare, informe no pod da descida. O ajuste é o time entrou no zero no mês. Está ciente da informação antes? Afirmativo, ciente da November. Na presente já está no ideal de descida, senhor. Vê se mantenha 2 mil pés, ajuste 1016. 1016, 2 mil pés, 494. Gente, o Bravo Kilo Índia. Após o helicóptero, o Sikorsky está autorizado a alinhar e manter o 17 reporte pronto para a decolagem. Escuta. Agora estou autorizado a descensar até 095. Afirmativa, 095, autorizado. Mike Delta, solo aos ano zero, libere no pátio 4, até um bom dia. Kilo Índia, ao alinhar está livre a decolagem da 17, o vento é 080 graus, 5 nós. 803, quando possível, informa o estimado de término da operação. Está estimando 1610. 1610, gente. Gol 1397. Siga na escuta. Deixa cá, o equipamento está um pouco baixo na transmissão. Clareza 2, o gol 1397. Por gentileza, autorização para Congonhas, nível 400. Autorizada para visitar, por gentileza. É, de informação November, gol 1397. São Paulo Congonhas, eu tenho 360 autorizado. Guarde coordenação 400, prepare a Dael Leda Bridge. Sim, obrigado. Copiado, sim. Ah, estamos olhando para fora aqui para ver se acha mais. Ok. Controle, bom dia, Papatango Bravo, Kilo Índia, decolou da 97. Bravo, Kilo Índia. Mil pés, corredor Axé, informe através do Farol da Barra. Mil pés no Axé, acusará o Farol da Barra. Bravo, Kilo Índia. Kilo Índia, desejo direto a Alagoinhas? É, vá primeiro a Valença executar a toque arremetida, senhor. Ok, ciente. Então, informe através do Farol da Barra. Voltará, bravo, Kilo Índia. Pista 10 é de 070 graus com 3 nós. Grato, Eco Zulu November. November para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118 decimal 612. 118.612, Eco November. Eco Zulu November, estou com o vento aqui de superfície, 070 graus, com 4 nós, pouso na 35 ou circula ou prossegue para 17? Na 35, senhor, Eco Zulu November. Ok, chame na final, na 35, Eco Zulu November, ajuste 10 no meio. Portará na final, Eco Zulu November. Recebeu 494, informe estabilizado o sinal do procedimento, ALS, CRUI. Chamada estabilizado, 5494. Olimpo 03, mantém o 095 em condições visuais. Agora somos o centro Recife na frequência no 251, ao terno no 3325. 5494. Na escuta. Tráfego, 1h17 rumo sudoeste, mantendo meu pé de 30. Tá ciente do tráfego, porém não visual, 5414. Novembro recebeu a torre? Sim, o Eco 0 Novembro, é livre pouso. E Luiz, que quando possível, estimado. Pouso em Salvador, regresso em Salvador. Pilo Índia? Corrijo, bravo Pilo Índia. Estimado em Salvador, dentro de aproximadamente 1h50. Aqui vai Cruzulo Novembro, eu solo aos 18, o Pátio é o 5. Autorizado, o Gantrank tá, só o Pátio 5. 400 autorizado, aerovia Pan Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia. Após direto Pirassununga, Papai Índia Romeu. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge. Aciona 5116, controle 119.35. Olá, 397, autorizando São Paulo, com Goiás nível 400, via Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após direto Pirassununga, decola pista 10, curva direita, perfil da Leda, da El Leda, e depois vão abrir. O transponder 5116, controle 1935. Dragon 397 no 03, chame pronto, pushback. Afirmo, chamarão. Solo Gol 9983, no 5, pushback acionamento. 05 tá livre, o Gol 983, chame táxi. Samara, 1983. E aguarde, vai na ascensão. Novembro. Bravo, Quilho Índio está autorizado a ascensão aos 5000 pés. Depois estará estabilizado 5414. Paulo, do Salvador. Muito bom dia, eu tô 3602, tá 30 novembro, 300 para Porto Seguro. 300 Porto Seguro, tá 3602, aguarde copa, um minuto, por gentileza. Estabilizado ILS 5494. Chame a torre de comando agora, 1862, tem uma pouso. 186, boa tarde. Decolagem da 10, primeira curva direita, prefira saída da Euleda, após Leda, voa direto por seguro. 5120 no transponder, o controle em 1 no 9 decimal 35, tá 3602. Aqui, eu estou autorizado 300 para Porto Seguro, Vento 5120. Decola da Elvita, Porteta, direto com o seguro, trabalho direito. No ponto 20, transponde, 6-9-3-1-3-0. Correto, 07, o portão é ponto quando pronto, pressionamento push, tá 3602, só informando que não chega nem a interceptar por isso 50. Tá ok então, direto com o seguro, obrigado, 3602. Embaixo travado, trip 5414. Ei, ciente, livre pouso, volume 0, vento 060 graus, 5 nós, trip 5414. Ciente, pista livre, 5414. Alô, gol 1983, 128 a bordo, 3 horas e 40, alternando Galeão pro TAC. 128 Galeão, e confirma a autonomia? 3-4-0, 3 horas e 40. Estimativo com 983, sem táxi autorizado via Índia, no ponto espera chama 2-6-8-6, o altímetro no 0, no 6, bom voo. 7, Índia, ponto espera 18-6, obrigado, bom dia. Tá vindo aqui, eu confio na atitude que irá prosseguir. Poste. Não, 9-3. 3, mantém o ponto de espera. Tá mantendo.